Thank you. Escuta. Então, 3858, salas 41, direita 1, 2, 1, decimal 1. Direita 2, 1, 3, 8, 4, 8. Oito, é o solo Salvador? 3858 é o solo? Escuta. 3858. 121, 1. Desculpa. Fala o seu 3858. 3858, aprovado Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 3858. Tráfico Gol 2043, autorização para Guarulhos. Gol 2043, boa noite, informação em curso. Papá Guarulhos, eu tenho 360 aprovado. Por gentileza, prepare da El Transição Morte, Verguard, minuto 4, 2043. Gente da Papá 360, da El Morte, gate 06. Comodoro, tá 3897, pushback acionamento. Portão 5, aprovado, puxa acionamento, portão 3897, chame pronto pro táxi. 3897. Bom, 2043, pronto pra cópia. Pegou 2043. Gol 2043, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via para Zulu no 0, até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 120, decimal 8, transponder 5413, gol 2043. Autorizado para Guarulhos 360, Alfa Zulu no 0, Tango até Sahel, Motiva, 10, curva direita, 208, 413, ou 2043. O 2043 é saída da El Transição Motiva. Da El Transição Motiva, vou proteger isso aí, está anotado aqui. 2043, cotejamento correto, no portão 612, chame pronto para o pushback acionamento. Para o push, apontará gol 2043, obrigado. É 3-0, boa noite, cheque trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 130 graus, 079. Repouso, na 63, 1-0. Boa noite, gol 9125, informação Papá, posição 10, autorização Montevidéu. Montevidéu 360, aguarde para a cópia. Prepare Dael Leda Bidev, 9125. Dael Leda Bidev, 360, aguardando cópia, gol 9125. Parada 01, boa noite, informação em curso Papá, Galeão tem 160 aprovado, prepare a saída Coral e aguarde um minuto, cópia número 2, Arara 01. Paxton 3897, Galeão 350, 182. Galeão 3897, táxi aprovado via faixa principal e Índia até o ponto de espera, pista no 0. Ajuste padrão no ponto de espera. Quando pronto, chame torre em 118, decimal 95. O 3897 tem um bom voo. Muito obrigado, ponto espera da 90, vai chamar 395, uma boa posse, boa noite, 397. Boa noite, senhor. M390, sala 51, direita, 121, décimo 1. 211, sala, obrigado. Alô, salve, boa chama, M390, 110, livre. 310 autorizado Alfa, chama ingresso no Juliette. Alfa, pode parar para o centro. 397, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 150 graus. 079. Autorizado decolagem da 10, tá 3897. 9125. Na escuta para cópia? Segundo 25 é o solo Salvador? Arara 01, pronto para cópia? Arara 01 é o solo Salvador? Arara 01, pronto para cópia? Arara 01, autorizado para Serra Bravo Golf Lima via Golf 677 até Vitor Tango Romeu. Após Zulu 10 até posição Awaki, após direto, nível de voo 160. Pista em uso 10, primeira curva à direita, saída Coral, controle 120, decimal 8, transponder 5156, Arara 01. Arara 01 no confirmamento correto, somente confirme a frequência do controle 120 decimal 8. Correto, Arara 01 com 10 a bordo. Pronto para o acionamento, senhor? Bem, chame pronto para o táxi, Arara 01. Correção, Arara 01, por gentileza, para o táxi, chame a torre na frequência 118 decimal 95, Arara 01. Voo 9125 é o solo Salvador? Na escuta. 9125 pronto para cópia? Sim, máximo. Voo 9125 autorizado para Serra Uniforme, Mike Uniforme, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição PDEV. Controle 120 decimal 8, transponder 5417, Voo 9125. Autorizado Monte Fidel, nível 360, conforme o plano, decola da 10, com curva direita no perfil da Elbidens, controle 208, aciona 5497, voo 9125. 9125, somente a saída da El Transição Bidens, senhor. Negativo, da El Bidens. Negativo, 9125, a saída da El com todas as instruções de nível da carta, após da El voa Leda, após Leda voa Bidens, senhor. Ativo, senhor, a saída é a da EL com transição BDM. Correto, 9125, portão 10, chame pronto para o pushback acionamento. Chamado. direcionamento, Gol 9125, Portão 10. 9125, Portão 10, em livre, o pushback, acionamento, chame táxi, senhor. Autorizado, acionamento, vai chamar. Zero, nove, meia. Boa noite, autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 079. Vento pouso, não no zero, vou no 09. Gol 9125, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista 0. Ajuste padrão, no ponto de espera. Quando pronto, chamei Torre 1 no noite, decimal 95, voo 9125, tenha um bom voo. Táxi autorizado via pátio, Índia, 63 ajuste, no ponto de espera, Torre 1895. Muito obrigado, uma boa noite, voo 9125. Sola 096, Sola 03, direita 121, décima 1. Zona 1, grato. Focou 2043 para o posicionamento de 8 metros. São meia dúzia, aguarde para o pushback acionamento 2043. Clima ativo, copiado. Paulo Salvador, boa noite, voo 1096. Quanto que está operando o solo, hein, senhoria? 121, décima 1. 121, ok. Obrigado. Arara 01, autorizado táxi, chama na hotel, ajuste na 013. Alfa, reportar para ingresso para Juliette. Bom, no 096. Gol 2043, no portão 62, aprovado o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Você tem condições de coordenar com a equipe de solo, fazer o pushback um pouco mais à retaguarda, para permitir o nave da companhia ingressar no 62? Imagina, vai sim, com certeza. Está autorizado o pushback para fazer a aeronave da guarda para o nave da. Bolo 096, ingressa na Juliette com cautela, portão 612. O comandante da companhia vai efetuar o pushback um pouco mais retaguarda para permitir a regressa do seu aeronave no 612, senhor. Ok, vai efetuar com segurança, vai seguindo o táxi para a posição 612 com o 1096. Vento 120 graus 079. Autorizando a decolagem, pistão no 0, gol 9125. 2043 para o táxi com 183 a bordo, 4 horas de autonomia ao término do Galeão. 83 Galeão, 4 horas copiado, voo 2043. Táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no zero. Ajuste padrão no ponto de espera. Quando pronto, chame torre em 1 no 8 decimal 95 2043. Tem um bom voo. Pátio principal, Índia, 8 decimal 95. Boa passa para... Para 01, autorizado cruzamento na Delta, só 1-2-1, reporta a pista livre. No 9-1-2-5, decola 209, controle 1-2-0-2-8, bom. 208, boa noite, 1-9-1-2-5. 1-7, nível de voo 350. Pista em 1-0, primeira curva à direita, correção. Primeira curva à esquerda, decolagem pistão no zero, curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju. Controle 1-2-0-8, transponder 5434, chanela 3-1-0. Ok, 350, autorizado a resistência, peso 1-7, decoral 10, curva esquerda ponte, Cuca, Caju, e a saída 208, controle 5434, no transponder chanela 3-1-0. 5434, cotejamento correto, chame 310, portão 1, chame pronto para o pushback, acionamento. Amanhã, obrigado. Monotaxia via Alfa, ingressa Juliette, pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, pista no zero, ajuste padrão, ponto de espera quando pronto, chame outra vez, torre 118, decimal 95, arara 01. Táxi aprovado via Alfa, ingresso Juliette, pátio principal Índia, Alfa, ponto de espera pista no zero, torre 18, 95, já. Voo 2043, decolada 1-2, controle 1-2-0-8, bom voo. 208, boa. Anara 01, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 1-10 graus, 0-6 nós. Índia. Controle 120 decimal 8, morro 1. Grato, 1208, horário 01. Galeão tem o nível 360 já aprovado, pronto, cópia? Copia, Golo 973. Golo 973 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima via Upper November 857 até Mol Sul, nível de voo 360. Pistinho 1-0, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa direto posição Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 120 decimal 8. Transponder 5432, Golo 973. Golo 973, tente aprovado nível 360 Galeão, de acordo com o plano de fogo. Upper November 857, Monstro, decolagem de pista 1-0. Saída da El, Leda e Irumi. Controle de saída 120, decimal 80. Transponder 5432. Correto, cotejamento Golo 7, correção. Golo 973, botão 4, chame pronto para o pushback, acionamento. Golo 973.